floresça. Mesmo se o mar bravio sopra forte em teu caminho, em tua vida amanheça. Mesmo se o mar bravio sopra forte em teu caminho.